5090, é o Xanema 24. Ativar, endereçamento, 18-95, Xanema 25. Suspeita, saramento 72-16-4-3. 72-16, correndo sozinho que a FM virou para a parte vinda, autorizado, pode passar. Pós-aviança, livre para o Xanema 4 por tarde, 32-16. Acho que eu tenho vento aí. Passarei do Torre 230, vento 190 graus com 17 nós. 190 com 07, 230. Alô 2770, informa o Salvador operando instrumentos no momento. 1.000 pés de teto com 5 mil metros de visibilidade e chuva leve a moderada sobre o campo. Passaria do 2230, visual com a pista? Ainda não. Ah, 1300 pés, ainda não tá, não. Passaria do 2230, informo chuva molhada, pista molhada, chuva sobre, chuva molhada sobre o campo. 2230, ciente. Reporte quando avistando para autorização de pouso, informe para uma olhada. Vento no aeródromo de 200 graus com 17 nós, rajadas de 260 graus. Correção, rajadas de 260 nós. Oi, Pernet. Mas eu não copiei, confirme, não está visual com o campo? Está visual com o campo, 2230. Passarido 2230, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada. O vento agora de 220 graus com 1.7 nós, rajadas de 2.6 nós. Certo. Tango Juliette, Tango Juliette, sem identificação. Controle Salvador, muito boa tarde, eu vou no 255, tem que ter informação óbvia. Bora 255, acione identificação, chegada a ponte autorizada, vista para 4.000 pés, via chegada, QNH 1096. 4.000, via chegada, bora 255. Zona 255, informo que Salvador opera em condições de instrumentos no momento. Agora 1.000 pés de teto com 5.000 metros de visibilidade e chuva moderada. Afirmo 2230, por gentileza, poderia confirmar o motivo da remetida? 2230, obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, está 57 milhas de oeste de Salvador, tem serviço radar iniciado, vou para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro 1.096, informo que Salvador opera instrumentos, no pé de teto com 5 mil metros de visibilidade e chuva moderada. Pega a sua chave, o Amaro está presente, o Juliette Tango. Turbulência final pistando zero, poderia confirmar se turbulência forte, moderada ou leve? É moderado aí, mas por causa das rajadas aí, nós temos uma limitação da nossa aeronave aí de vento travessa. Copiado, senhor. Chame agora o controle Salvador em 120-8. Controle 1208. Mais para outras aeronaves, não está nada absurdo não de turbulência, ok? Tá, não é nem tanta turbulência. Para 2000 pés sem restrições, QNH1-06, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, pistando 0, chama estabilizado. Duna 2000, com ele que fez, chama na cabine, 2000. Tango Zulu, desça para o nível de voo 050, QNH1-06. Quanto ele passaria 2230? Passaria para 2230. Operação para prosseguir na, para nova aproximação para o LS, curva esquerda para o 360, o seu limite é a radial 020 Salvador. Esquerda para o norte, limitado pela 020 Salvador, 2230. O Xenem é 254, mantenha mais um minuto. Sim, Xenem é 254. O Xenem é 254, agora sim autorizado a decolar, pista 10, vento 210 graus, 149. Xenem é 254. 154 a bordo, 2256, alterado, Cerezeira. Viagem 154 a bordo, 3286, taxi Índia, ponte para a zona 02, 1985, legal 90, no meu. 141, na sua identificação, chegada bom foi autorizada. Dessa via chegada para o nível de voo 050, QNH 1-06, reduza para 2509. Desça para o nível de voo 050, 6141. Controle em Salvador, 120, décima 8. 08, Estou ali, mantendo 32. Sim. Estacionamento no faz 3.4. As 2728, autorizado, puxa, passar. Eu vou fazer para 280. O seu limite vai ser a radial 310 Salvador. Esquerda 280, limitado pela 310 Salvador. 2230. Patrão Salvador, bom dia, boa tarde, Tenana 254 na feira. Tenana 254, contato radar, se prepare nível de voo 360 e voo direto à posição Leda. 360, direto Leda, obrigado, Sérgio. A 254. Tiante, 1255, reporte ao término dos desvios, após desvios, vou e pelo. Foi solicitado que mantenha proa até 3000, autorizado decolar, pista 10, vento 230 graus, 169. Bruno 255, confirme por quantas milhas irá manter esta proa? Senhorita, proa 230 por 10 a 12 milhas no máximo. Salvador, tem atualização das condições do vento e do campo? O vento agora é 220 graus com 149, correção, 230 graus com 160 nós agora. Ah, sim. 2770, informo que o vento no momento está de 230 graus com 1 meia-noite. Plan 3216, decolada aos 17, chame controle Salvador, 120, desta 8. 208, boa tarde. Zero, mantendo o radial LB310. Boa tarde, 203. Contra 206, contato radar, se para o nível de voo 370, mantenha a proa até 3.000 pés, após, curva esquerda, voe direto à posição, código. Já está passando 3, então, curva na esquerda, código. Passou isso, o IET Tango do Lu? Prossiga. Prossiga, só confirma que o novo vinha aqui atrás dele? 230 graus com 1.69. A boa medida, seu aqui está dando uma coisa completamente diferente. Localizador 2770. 2770, completa final do procedimento, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1854. Agora boa tarde, o azul 2770, passou do ano na sua escuta. Azul 2770, ajuste 1016, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo pista molhada, reporte visual com a pista. Ok, nós éramos uma meia ciente da pista molhada 2770. São 5 horas. Operadores de auto ciente, ponte parada 102, 1985, Kringal 0016, azul 273. Autorizado na caixa em frente, via Inter, ponte parada 10, 12, 58, 95, azul 0096, ou azul 272. Aeronave de escudo controle, informa que Salvador permanece operando instrumentos, porém sem chuva no momento. 1.000 pés de teto com 5.000 metros de visibilidade. Número 255, após pelo, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.6, autorizado ao final do procedimento de aliança de rei, pista no 0, chão estabilizado. Autorizado, recebe para responsabilizar o valor 255, informa a variação do vento agora até 209. 7, a chuva continua moderada? Tem chuva no momento sobre o campo. Maravilha, agora 255. As aeronaves na escuta, informo que agora o vento está de 220 graus com 159 sem chuva. 2230, curva esquerda, proa 230, o seu limite é a radial 270 de Salvador. 6230, limitado pela 270, 2230. Outras 296, confirme, estou tendo desvios? Só desviando um pouquinho para o lado do outro aqui para só livrar. Controle, bola 255? Tudo. Confirme. É o Gona 255, a gente entendeu que o vento está 220 com 15. É, solicita, se possível, após Duna, vá ao 362 e fazer o X-ray da 28. 15 nós de cauda não vai ficar bom. 55 negativo. Confirma sua intenção de prosseguir na aproximação? A senhora confirma o vento de 220 com 15. Exatamente. Então não vai ter condição, vai perder tempo. Gente, sugere que a correção, deseja que a aproximação seja descontinuada? Afirmo. Depois para a gente para 28. Lona 255, aguarde operação para novo sequenciamento. Curva à esquerda, correção, para descontinuar na aproximação. Curva à esquerda, proa 090. O seu limite nesta proa vai ser a radial 050 de Salvador, o Gona 255. Sim, existe alguma possibilidade a senhorita vetorar a gente pelo lado do mar, falar 090 em cima da formação. Gente, na 255, então vai manter a pela 155, tem condições? Afirmo. 55 descendo para? Mantenha 3 mil pés, atinge e mantém agora 3 mil pés. Conexão 55, 3 mil pés. Confirma a aeronave. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 10, 1. Chamará 1, 2, 1, 1, azul, 2, 7, 7, 0. A saída 2230, curva esquerda, proa 150. Aguarde, eu tentar interceptar. Esquerda no 50, 2230. Esquerda no 50, 2230. Proa 255, apenas para confirmar. Vai manter a proa 150, o seu limite vai ser a radial 200 de Salvador. Proa 55, radial 200 em bound de Salvador, agora 255. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, desça até 4 mil pés altímetro no 096. Restauração para sequenciamento, vai manter a proa, correção, vai curvar à esquerda, proa 030. O seu limite é a radial 0, correção, 1, vai ser o QD Mike 120 de Simbra, Juliette, Tango Zulu. Vamos lá, sua restauração, curva à esquerda, proa 030, desça a 4 mil no 096. A limitada pela 120 de Simbra, o Juliette Tango Zulu. Aeronave 315, acendo a identificação chegada à mão autorizada, desça até o nível de voo 070, altímetro 10, 1 Omega. 316, até o 070 na mão, desce conta. 255, informo que a indicação de vento referida é com relação à pista 10. Nós não temos informação de vento para a pista 28. Paciente, eu estou entendendo que a torre está informando esse vento para o pouso, correto? Correto. Permanecendo para 28 então. Azul 2788, decolado aos 24, chame controle Salvador 120-8. Controle Salvador 208, azul 2788, obrigado. Controle, azul 3144, reduza para 2509, autorizado chegada a mar e desce até o nível de voo 080, QNH 1096. Desce até o nível de voo 080 para 3144. Controle 325, pode chamar o centro? 3216, chame Recife, frequência 12545, alterna no 2085. Salvador, é o azul 2788. Azul 2788, mantenha a proa da correção. 2788 está em contato radar, voe para a posição código e suba para o nível de voo na 70. Confirmando a posição código? Código. Pode soletrar? 2788, voe Momo, direto Momo. Voando Momo, azul 2788, subindo para 170. A saída 2220, confirme estabilizado. Está estabilizando, 2230. Gente, completa o final do procedimento, chame pelo Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895. Juliette Tango Zulu, para interceptar o localizador, curva direita para o 120, reporte estabilizado, desça para 2000. Repito, para o localizador, direita 120 de proa, desça para 2000, reporte estabilizado, Tango Zulu. Oxalé 626, reduz a velocidade para 220 nós, desça até o nível de voo 060, mantém o 060. 220 nós, 060, Oxalé 626. 1255, curve à direita para o 250. Direita 250. Estarei do 2230, ajuste 1016, 230 graus com 209. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2230. Firme? Gostaria de saber o tempo estimado de zero. Será sequenciado para a pista 28, o oceano 141. 28. Controle azul 2788, desvio à esquerda 290, 15 milhas. 2788, ciente, suba restrita até 4 mil pés, 2788 da azul. 4 mil restrita, autorizado desvio? Autorizado desvio, restrito a 4 mil pés. Autorizado desvio, 4 mil, azul 2788. Plano 255, informe que a pista em uso no momento é a 28, e vou ir para interceptar a posição, a chegada Cari, vou ir para a posição Cari. O gol no 255. 7, então, 28, chegada Cari, vamos a Cari. Gol no 255. Xanamia 226, devido à mudança de pista, pista 28 em uso no momento, vou para a posição Cari para interceptar a chegada Cari. Vamos a posição Cari para a chegada Cari, Xanamia 226. Operando, decola e mantém a proa em frente 2500 na saída da Elva e da Morte, voa 3805. A 070, mais 315? Correto. 7070. Tá 3144, informe que a pista 28 agora é em uso no momento, voe para a posição da El para interceptar a chegada Cari, altímetro em Salvador na 096. Desça até o nível de voo 080. 080, proa Israel, descenta a Cari, descenta a Cari. Tango Zulu, confirme quando estabilizado. Guardará estabilizado, Tango Zulu. Zulu 2788. Suba até o nível de voo 060. Autorizado 060, azul 2788. Passando o curso localizador, Juliette, Tango Zulu. Aplante final, Xanaturno, 895, Juliette, Tango Zulu. 295, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu. Tata Tango, Juliette, Tango Zulu, ajuste 10, 16, seu Javador. Positivo, tá agora, fui eu e continuando na aproximação. Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardará, não posso ser. Tartarego 2230, solo aos 30, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Direita 121. Tu copiou o controle? Paciente, azul 278, tá voando agora na proa 290. Pronto. Salvador 3-1-4, aparecendo a proa 080, para dizer. 2144 está autorizado, os desvios após voo em Oprim. Após Oprim, 2144. Tô em Salvador. Malima, Foxtrot, autorizado a acionar, reporte pronto para o ataque. Frequência 12, correção, chame na frequência 19.8. 19.8. Boa, 255. Visual com a pista, vento 220 graus, 17 nós. Patará, pelo Zulu. Meia 141, desça e mantenha 3 mil pés, que é NH190 no meia. 3 mil, 090 no meia, não botão. Papatango, Oscar Bravo, prossigo. Meu, Cari, chegada, reporte estabilizado, então na 2-8, 255 tá bom. Sim, o procedimento em uso em LS Zulu, pista 2-8, bom, no 2-5-5. Zulu, 2-5-5. 88 aprovando o código. Código, restrita ainda no 060, azul 278. Código, restrita 060, azul 278. Channel 6141, controle. Prossiga. Baixo Casca Bravo, mantém a escuta. Prossiga, 6141. Channel 6141, desça para 4000 pés, deixando agora o controle de Salvador, frequência 119.8. 19.8. 2788, tráfego informado anteriormente superado, ir acessando 170. Autorizado central para 170, azul 272. Qual é o Xané 6226, desça e mantenha 5 mil pés, que ainda dá 1-0 no meio. 5 mil pés, 1-0 no meio, Xané 6226. 315, alguma velocidade que mantém? Qual a velocidade que mantém no momento? No momento é minimalista, tem? Ele mantém até 220 mais. Vamos manter descendo para o 070, quando possível, vai ativo, voo e pitch, está livre a descida até o nível de voo 050. Pitch 050, mantendo 220. Salvador, 3144, voando o Comprim, mantendo 80 com 229. Desce até o 060, para 3144. 060, 229, tá bom? Cinema Fox, mantém a posição. Marinha, no pátio 3. Mais 8, voa. 5, se desejar e tiver condições, autorizado. Curva à esquerda, para onde usa? Descendo o curva então, 255 da Gol. Cima, o Gol no 255, autorizado. Final ILS, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Passar estabilizando, 255. Tempo para o nível 050, mantendo a proa de cara. 050 a proa de cara, Xané 226. Chega. Fazer falar de Bora Cruz, a chamada do Zona Norte por parte da Grossada, está passando a cabeça de Paulo, a proa de cara para o Salvador. Sim, eu acho que a Casca Brava fala operação instrumento, teto de mil pés com 5 mil de visibilidade. Pode manter a proa por mais 20 milhas? Eu não tive o desvio após, vou ir direto para o alfoque. Após o desvio, estou pegando direto para o alfoque, 2782. Acho que a Casca Brava, confere, prossegue FL para Salvador, solicita o VFL especial. VFL especial. Autorizado o VFL especial, que era lá na 0 no meia, mantém os corredores e reporte na rotatória. Estabilizado, Goro 255. Goro 255, chama a Salvador 1 no 8, decimal 95. 895, amigo, até daqui a pouco. Chama 6226, mantém proa? Afirmativo, chama 6226 para sequenciamento, mantém a presente proa. O limite vai ser radial 105, 105 de Salvador, chama 6226. Tem pro limite 05 Salvador, Xané 26. 1-9-8, boa tarde. Xané 6-5, vai atingir o 05. 050, Xané 6305. Mantendo, mantendo 229, tá bom, professor? Inicialmente afirmativo, Xané 6305. Xané 6141, prossiga na chegada, autorizado final ILS Zulu, pista 28, Xané 6141. Padrão. 5-0, Galeão, 3 horas e 40. 22-8, baixei e travou. 255, continue a aproximação, ajuste no 0 no meio, guarda a autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, vamos 255. 5-3-8-0-5. Juliette, estamos no Lula de passagem Airbus da TAS, livrando parte de propósito. Autorizado contornar parte principal Lima Lai, Quebec. Para 4.010, NH 1-0-1-6. 4.010-1-6, NH 2-1-6. NH 2-1-6, tráfico precede, está agora 10:05, curvando à direita na proa de Zan, cruza 2.500 pés, o Airbus 320 da companhia. Bem, 7.10, NH 2-1-6, autorizado, pista no 0, vento 230 graus, corrigindo a pista 2.8, vento 230 graus, 1.12 de nós. Eu repouso, pista 28, fala 25. Janela 226, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, janela 225. Mateus 060, mais um pouquinho. 315, desça para 3.000 pés, que é legal no 0 e no 6. 3.016. Voo 964, desça via chegada CARI para o nível de voo 120, vigilante. Via CARI 120, estou com a visibilidade. Gente, aguarde ILS X-Ray da pista 28 do voo 964. Zero 1-2-3, está livre, descida Tender Pest, que na gama 0-1-6. Mantenha a voo visual, caixa através de Paris, perto da transporte. Queda 310, LS-22, Lima Lima Fox, devido solicitação no controle, faz decolagem restrito nível 100, aguardando liberação do mesmo, ok? Lima Lima Fox, já decolagem pistão 7, vento 210 graus, 13 nós. Cari, voe da roda presente, veio do ar e desça até o nível de voo 120. Silêncio, passarelo, eu vou a Zael na chegada Cari, como ideal 120, passarelo. Papai, meu lógico, acho que é bravo, chama agora a torre Salvador na frequência 1,9 decimal, condição, chama a torre 1,8 decimal 95. Meu eixo Casca Bravo, chama a torre 1-8-9-5. Obrigado. Puxa, 0-6-1, 1-4-1, ajuste o time do 0 no meio, coxinha de aproximação, guardando autorização de pouso. É, confirmar o metro? 2-2-0 graus, 1-2 nós. 2-2-2. Autor, só pra ajudar os colegas aí, nós pegamos 15 de pro, seria 15 de cauda na final da 1-0, ok? Tá recebendo 15 de proa? Afirma, 100 pés de proposta. 7. Oscar Bravo, guarde a autorização para prosseguir final da 97, mantém a espera no setor, ajuste no 0 no meio. Oscar Bravo, aguarda a autorização, mantém a espera no setor, concorre à esquerda. Lima Lima Fox, decolado aos 39, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, Lima Lima Fox, graças. 2, 3, 4, 4, 4. Oscar, Oscar Bravo, controle. Salvador, 3, 2, 4, 4, 4, 4. Toda 7, continua Coral. Sua via saída Coral, restrita a nível de voo 100, Lima Lima Fox. Coral restrita uma centena, Lima Lima Fox. Dá uma formação lá pro A0, pode ser pro A070? Pro 70, reduza se possível 1.90 nós, tá? 3.144. É, pro A070, esse deve ser pro A0. O número é 3.15, desce para 2.000 pés, curve à direita na proa 140, o limite, o localizador. Direita 140, entrou para o VOC, 6315. Afirmativa, confirmando isso para 2 mil pés. Confirmado, 2 mil pés. Quer que a gente mantenha a velocidade ou pode iniciar a redução? Iniciado, inicia a redução, o chinema é 3 no seu. Bem, trato. DFA, passarei do 2231. 3-1, obrigado. Motor Salvador, conforme o meu, Rodolfo Cabral. É 141. Cabral, senhor, decolou de ferro em Delta Lima, comprou em Salvador. Mantém pequeno ferro no litoral, com dois a bordo, o código é o 0165. Já caçando, ficou a turma, Rodolfo Cabral. Qual é a altitude que mantém? Mantendo 500 pés, senhor, na linha do litoral. Ok, mantenha o litoral que é na gama 0 no meio, repete com o farol de tapão. Passa por ano, bravo. O senhor vai tapar o Romeu, Romeu, Oscar Bravo? Tapar o Romeu, Romeu, Oscar Bravo, senhor. 1442 separa 3 mil pés. 3 mil pés, 3044. Diga pra você ver a espera na rotatória, tem condições de efetuar a espera visual da presente posição, com curvas pela esquerda? Afirmativo. Ok, então faça espera com curvas pela esquerda, mantendo meus pés. Certo, faço iniciando. Telemetriz 1-5, continue curva direita para 260, para interceptar o localizador. 260 para o norte, 6315. A 510. 109.8. Corrijo, chame 1 no outro decimal 95 até. 2296, bravo. 344 desce para 2010. 2010, 2010. Solo, aos 44. Esquerda, 121 no solo, forte antes da frequência. O meu acho é bravo, ajuste no zero no meio, confirma intenção. Intenção, faço 5, senhor. Gente, mantém a espera no setor, forma o tráfego na aproximação da pista 28. Mantém o setor e não tem interferência com o eixo. Certo, bravo. Livrou 6141. 121 no solo. Batalha 230, vai de 4 minutos. Chanel 6141, tá autorizado. E a Alfa, Juliette, estação 03. Alfa, Juliette, 03, obrigado. Jogou 964. 500 pés no litoral, não interfere com a aproximação. Certo, né? Autorizando a nível 1830, direto leste, decola 52, mantém proa até 0265, 00, controle Salvador 1230, na 8, no ponto 5, 126, confirmando a primeira curva esquerda. Ótimo, então copiou, decola 28, 1230, nível leste, após o Ana Cruz, até 2500, depois o Elefa, 1208, 45, 126, primeira curva esquerda. Correto, sempre pronto. A saída é Alefa 1. Alefa 1, sim. 2-2, 3-1, mantenha nível de voo 170 e aguarde para descer. 7-0, mantenha agora para descer, 2-2, 3-1. Cabeleira 3-5, parado. Gente, ingresso final da 3-5, reporte na curta visual, o mesmo bravo. Bravo. Ok, copiou após bomba, Serra Vitor 362, tem de aproximação ALS X-Ray, vai reportar estabilizado, igual 964. Semana ALS X-Ray da pista 28. Positivo, ALS X-Ray 28, igual 964. Autorizado o X-Ray para o passeio 2231 também? Passaria do 2231, no voo e manda, inicialmente aguarde para o Serra Vitor 362. Bomba, entendeu como autorizado o X-Ray? Aguardando 3-2-2-3-1 na frente. Lima, Lima Fox, forma tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo oeste, mantendo o nível 170, afastando 72. Chama 226 no solo 45, esquerda, antes da Alfa, chama solo 1211. Solo 116, clear via Cali Alive, descendo e mantém front level 170. Mantenha 170, aguarde descida, forma tráfego 10 horas, 1-1 milhas, rumo sudoeste, passando 140 para 160, 1 fatiada 90. ACF, aguardando para descida 2-3, 1 para trás. Alô, cabeceira 35, aerado, sem interferência com o eixo de decolagem 28, vento 230 graus, 18 nós, Romeu, acho que bravo. Alô? Taxi, segunda torre, deverá manter a espera nesse setor. Tem um prato de espera na rotatória. O prato onde com a aproximação, vou chamar 315. É que agora eu vou para pouso, né? 315. Vou chamar 315, tem pouso autorizado. Pista 28, vento 230 graus, 19 nós. É, pouso 1286, 319. Vai chamar no centro. Chama 320, essa via chegada Cari para o nível de voo 170, vigilante. Via Cari para o 170, 2 agora? Agora sim, nativo, tráfego superado, desça para 4 mil pés, que é na gama 0, 1 no meia. Cancelado as restrições, após mão, o avô está vindo 362. Ciente, o passareiro, desce então, liberado as restrições até 4 mil, o 1016, após bomba, boa, início do R-Nave, só um minuto. O 363. Após, manda voo e o seu aviso 362 para o final do ILS desse rio, ok? Ok, 362, gente. Aguardando o Epicota Fox, prato coordenado anteriormente, ainda mantém espera na rota fora, estamos aguardando a liberação da torre para o senhor prosseguir. Usado, pista 28, vento 220 graus, 17 nós. Tive o pouso na 228, tá? 5946, autorizado na sal, nível 190. Minha Golf 677, recola pista 28, primeira curva esquerda, saída corrigindo primeira curva direita, decolo 28, saída conge, mantenha a proa até cruzar 2500 pés, controle Salvador 1920 Sol 8, Tiger 51 Trooper. 233, transponder. Delta Fox, voo Delta Terra e chama a torre na frequência 118, decimal 95. Lima, Lima Fox, liga a sessão nível 180. Guardando a autorização de interceptação da final da SESC. Fox, Cabravo, entre em Delta 3205, ali mantém puxa 28. Lima tem 28, Delta 3805. Acho que é bravo manter 1500 pés, ok? Posso ficar bravo, manter 1500. Tá 3144, solo 51, esquerda antes da alfa, chama solo 1211. Alfa 21. Oi, Salvador, Papa Tango, Eco Delta Fox Trot. Eco Delta Fox Trot, mantenha 1000 pés, mantenha o setor, aguardando a utilização para prosseguir. Final do 97, eu formo o tráfego, mantendo espera na rotatória, 1500 pés, em Papalfa 32. 959, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 28, 28, vento 220 graus, 197 nós. Livre decolagem 28, mantenha pro até 2500, tá? 3805. Torre do Salvador, boa tarde, voo 964, estabilizado na X-Radio 28. Voo 964, ajuste no 0 no meio, coxinha aproximação, guardando pista livre. 64. Força 5946, livre acionar, é forte, tá? Decolado 52, mantém a proa até 2500 pés, transcado controle 1208. 1208, mantém a proa até 2500, tá 3805. Passou o Serrazito 364, embaixo do Ferro, 964. Vou 964, continua a aproximação, guardando contato visual. Então mantém a proa. 3805, contato radar, suba via, saída da EL, vigilância. Em via da EL, autorização curva à esquerda, tá 3805. Salvador, Sanene 320, precisa manter proa 080 para estar na formação por personalismo 15 meses. Pista 28, vamos 964. Acho que é bravo, não escuta? Ah, escuta, acho bravo. Gente, mantenha a espera por mais um minuto, aqui tem tráfego na aproximação para a Pousão 28, um Boeing da Gol. Após ser autorizado prosseguir para o final da 97, e se possível, utilizando uma nova aqui para evitar espera, mais espera. Acho bravo, vai, dá tudo. Controle leve, frequência 120, decima 1. O Eco Delta Fox já pode aprovar a rotatória? Aguarde, Eco Delta Fox. Acho que é bravo pro SEC, final do 97, aguardando a direção de pouso. Acho que é bravo prosseguindo, aguardando a direção de pouso. Eco Delta Fox, pro SEC da rotatória, mantendo 1000 pés. 1000 para a rotatória, Fox. Eu acho que é bravo agilizando a medida do possível. Acho que é bravo agilizando. Confirma também, 362, pode saber. Flash autorizado, sinal, LS, XR, pode estabilizado. Pode saber. 964, solo 55, livrando a Charlie. E chame o solo 1211 antes de ingressar no pátio principal. Ok, na Charlie chama 211, agora 964. 00 perto, curva à direita, saída 11, parque. Controle Salvador 1208, telefone 5401. Salvador, está 3805. 3805, possível. A restrição de nível 100, uma saída da EL, poderia se considerar? É um sinal 340 direto? Autorizado, está livre da restrição. Afirmativo, 340 direto, está 3805. Segundo, está pronto. Solo Salvador, bom dia, boa tarde. Sou 1964, livrou. 1964, autorizado via 73. Alfa, Juliette, fugindo. Índia, pátio principal, portal 90. E Alfa e Índia pro 1-0, 94. Autorizado cruzamento 1-0-2-8, na Delta, antes da Alfa, chama o solo 1-2-1, decimal 1. Acho que é bravo, autorizar pouso. Pista 197, vento 230 graus, no meio dos de nós. Bravo. 895. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. Xaná 62, correção, Xaná 6320. Iniciei a opção para 220 nós. Segue em Braão 90 da Azul, 7 milhas à frente. Aqui, visual com tráfego, 220 nós, né? 320. Essa de 230 graus, 195 nós. Sim, estou saindo agora da autorização. Já 1-0 no meio, vigilante. Aguarde, ele é o grupo está 2-8. Delta Fox, R mais de esquerda, espera. Gente, a Delta Fox, concorra pela direita, ok? Você pode ter recepção final da 97. Sim, você pode lá. Total... 7, aguarde o LS, a querida 28, gol 1, 64. Atingindo 060, 63, 0. 320, dessa via para 3 mil pés, que é na 10 no meio. 3.016, né? Então, é 3 agora. Azul 4116, clear ILS Zulu, runway 28, we pass satellite to localize. Clear ILS Zulu, runway 28, Azul 4116. Passarelo 2231, chame a torre no 8900. 3805, voe direto, posição Dadna. Dadna direto, então 3805. Autorizado, reinterceptado. Certo, Delta Fox. Passarela do 2231, no pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 18 nós. Lembra qual é esse passarela? Passarela 2231, para informação, forma tráfego no setor norte, à direita, para a Alfa 32, não interfere com a aproximação, a 500 pés. Passarela 2230, autorizado, chame o passe. Alfa Fredo, 0, desça para 2000. Esse é redução para 190 mais. 2000 já está mantendo 90, quer que reduza mais? Eu vou parar a mínima linha, pô. Eu tô ativo o calibrador. Você está reduzindo mais linha de velocidade, né, Fredo? Localizer azul for 116. Ufa 116, compreensa LS Zulu, contact pilot on 118.95. 118.95, azul for 116. A 3805, passa nível de voo 180, chama em Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. Recife 1-3395-3805. Delta Fox. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 220 graus, 1,6 dúzia de nós. Lima 1-7, Fox. Delta Zulu, pistão 2-8. Solicito F3, confia. Solicito F3, confia. Autorizado final do F3, Fox estabilizado. Puch and standing by for landing clearance, Azul 4116. E na saída do pátio 3. Alfa Kilo vai chamar na saída do 3, 2230. Passa a correr 2230, POV de 66, autonomia de 60, vivendo alternativa, será Salvador. Eu vou fazer o seguinte. Papa Romeu, Alfa Bravo. Fox. Delta Fox, 220 graus, 1,6 dúzia de nós, pista no 7. Fox. Para Sierra Índia, Eco 1 de autoridade, decola da pista 1,7, proa norte, controle Salvador 120.8, transponder 0165. SFRI, 230 passos companhia, ingresso em remota 1-2. Vamos, confirmando o Momo. Fogo 1164.